Tailandense Produções. Às vezes a gente erra sem querer, acho inconsequente por não saber. O certo eu quero é nunca te perder. Desejo, espero que possa compreender. Fabiano Tailandense Produções. Às vezes a gente